08, livre direito, aerostar, vou estacionar para gasolina. Autorizado aí da bata pra, pela pista, sobrevoar a pista, decolagem pro sul, 100 graus, 11 graus. C315, chame-se do Recife em 125.1, alterna 13395. 1351, obrigado, boa 1331. Chanel 6301, chame-se para Recife em 125.1, alterna 13395. 1, alternando 13395, Chanel 6301. Confirmo decolado azul 0, Bruno fala de capote, saída de nova litoral inicialmente, chama o controle 119 decimal 8. Falar de capote, 9-0, controle, tá? Autorizado, ingresso à direita, repaixa de água 0135. Aguarde mais alguns minutinhos para a cópia, estou em contato com a FAES. Gente, vou informar novamente a Cala IES, o nome agora é só o meu. Reportando, boa tarde, Centro-Sé, pode parar da barra. Vou reportar, vou mostrar sobre voo no Iguatemi, prosseguir para Lagoinha, tá? Tá autorizado, reporta depois do parque do Estado do Exame, então. Você pode circular do Iguatemi, série Alfa Tango, ia ser normal 0134. 0134, chamado. Vai reforçar o professor do Iguatemi. Sou bravo na proa da rotatória, deixa para o título de tráfego no 1500 pés, com transvisuais, o ajuste no 0111. É 2221, vira a prova de ITAP, IBC 0050, segmento ele é a esquerda do poder. Serra de Celos 14, chama o controle número no lado do Sá 8. Você não viu isso, Serra? Xenia 314, autorizado Petrolina, nível de voo 340. Decolagem da Pistão 10, com primeira curva à esquerda, na saída Momo, Cogibo, Kilo Oscar, Golf, Bravo, Uniforme, Cogibo, após Nenim, Papazu 20. O transponder é o 5567, controle 119, decimal 8. 340, pista 10, da esquerda, Momo, Cogibo, Nenim, Papazu 20, 567, controle 19, 8. Chiné 6314, correto, passa para o pushback. Passa para o pushback, beleza. Oscar Romero, estou aguardando somente o retorno da sala IES, acredito que mais uns 3 minutinhos. Beleza, vamos manter aqui, é só no mil. No mil, se a gente quer passar. Estacionamento e táxi só para ingresso do colégio no sétimo. Para 035, decola da pista 17, com a primeira curva à esquerda, no corredor forte, inicialmente restrito a 1.000 pés até a liberação do controle, acionando no transponder 0263, o controle 119, decimal 8. Novembro é o meu. 500, passei um nível 1, 85. 7, agora de transferência. Ok, tudo bem. Novembro é o meu, está correto com o cotejamento, com o fim do B. 03 a bordo, já está livre o acionamento. Para o táxi de decolagem, chame a torre 118, decimal 95. Na posição 11, Paga pronto, táxi. Vocês iam manter a proa do aeródromo, mais ou menos a 150? Sim. Foi 150, manter a proa 150, tem um tráfego 12 horas, 8 milhas, passando 3 mil em subida 085 no rumo ao noroeste. Pro 150. Lúcio Leite Serra, informa o tráfego 2 horas, 7 milhas, um Charlie 402, 205.500, descida para 1.500, rumo sudeste. Cruzado a lua, chorando, BTC, só a sua direita, ingresso, decola, vento 1.000 graus, 1.5 lá. Capitão Oscar Juliette Actuel, solo. Confirme a pista que decola e o pátio que se encontra. Confirma a radial de saída. 326, ciente. Aguarda um minutinho, cópia o Oscar Juliette Actuel. Pronto, tráfego já ultrapassado à direita. Serra, tráfego já ultrapassado, qual foi o seu chamado de pouso? O número de Aquilo Bravo, tráfego adicional, 2 horas, 7 milhas, um helicóptero. Um no meu pés, mantendo um no meu pés, rumo norte. Vamos só, com a versão também que é o 7, e tem um reporte visual com campo, Lima Telegrafo. Visual com campo. Telefotango, tráfego 11 horas, 5 milhas, no Charlie 402, usando 4.000 para 1.500 pés no rumo sudeste. Tô morando no cruzamento, no Eira Oscar Romeu, autoriza a Mita. Flash 1.010. Romeu. Alterno 3395, solicite direto ao centro, com voo. 251 3395, Léo Leta. Léo Leta Mótima, mais alta, estação do litoral. E ao cruzar, chama o controle 1 e 9, 8, Romeu. Após o controle, não vem a melhor, Romeu. 1-1-8-5, Chinem 354, 52 da companhia liberará a retaguarda, está autorizado, reporta a parte. Posso, oficial 2, oficial 2. Passagem, Bravo. Bravo, Bravo. Sim, helicóptero papapapá no Rio Grande do Romeu. Governador Oscar Romeu, boa tarde. Eu presente, livre extensão 3.500 pés. E quando pronto, se estimar depois, já era até junto. Ele confirme, por favor. Governador Oscar Romeu, em condições visuais, a presente, livre extensão 3.500 pés. E quando pronto, se estimar de pouso em Aracaju. Acendendo para 3.500 pés, o melhor que o Romeu. E um minutinho para o estimado. Tá, para separar. Autorizado, ingresso de decolagem 100 graus, 15 graus, pistão 7, vivo. Polo Norte, 160, autorizado para Guarulhos, decola da 10, direita, ponta, Tael, Leta, Motiva. Aperto do 10, Taubaté, conforme o plano, 50 no 3, trânsito, ponto 19,8 ao controle, gol 1 no menor. Gol 1 no menor, correto, contingimento, 4 pontos de pé. Chamará. Chegou. Estimado para Aracaju é aos 2031. Não vou pegar o carro meu. 2031, copiada. 10097, boa tarde. 10097, boa tarde, consigo. Autorização com. 10097, agora é corte, por gentileza. Olha. Decola as 2-4, controle 1-9-8. 1-9-8, chamará Mike Acovito, graças a Deus. Controle Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Mike Acovito. Mike Acovito, o número pé, Maraty, pode para regresso. Relativo, Rio Pés, Maraty, porta 20 milhas. Chega o treino de pouso no 7, ventura 00 graus, 1-5 na grava. Provável, vai provável. Provável, 1-6-3, 0-0. Autorizado, né? 355 ali, aí decolar a pistão na 0, cabeceira deslocada à direita. Ventura 00 graus, 1-5 mais. Ali decola na 0, cabeceira deslocada à 0 para a direita, boa, eleva, amplitude 2-1-5-5-5-7, controle 19-8, 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 1-2-1, livre táxi, Apache 1 Índia, ponto para Dona 0 Torre, 1-1-8, decimal 9-5, ajustado 1-0-1-1, já no viagem. É, Apache, eu estou com a espera de Apache 1, 9-9, só pode. Vale. Confirmando que está autorizado esse aí, na bata de ingressar ali é Mateus 7. Cabo solo aos 2-8, de direita, estacionado na referência. Está 3145, autorizado Galeão, 360 nível, decola da 1-0, primeira curva direita, na saída da EU, Leda Irumi, Open November 857, Monsco. O transponder é o 5017, controle 1-1-9-8. Autorizado Galeão, nível 360. Decola da 1-0, corra direita, da EU, Leda e Rome. Até November 857, Moço. 5017, transponder, 198, controle, 3145. 3145, está correto o cotejamento. Resposta condutor para o pushback. Camarada, obrigado. 355 decolado, Dael. Cima 355, Dael, de contato radar, saiu Dael, tudo mantém a 360, vamos ligar. Até 360, direto Leda, 6355. Só em Aguardando autorização para pouso piscina 0, passagem 2263. Obrigado, Mansão 035, Gilete, Los Andrés Romeu. Mansão 035, na sua escolha. Oscar, Gilete, X-Ray, decola os dois lados, controle 1 no lado de São 8. 198, Oscar, Zé, controle 8. Passaria 2263, o vento é 1, 00 graus 1, 22. Livre pouso, pistola 0, cabeceira deslocada 380 metros. Autorizado, pouso pistola 0, ciente do deslocamento cabeceira, passeio 2263. Já está pronto, copy? Pronto, está pronto, obrigado. Autorizado Recife, 370 ao nível, decola 110, primeira curva esquerda, na saída Pucajamo, Caju, pós Caju, roda do plano. O transponder é o 5003, controle 199, decimal 8. Autorizado nível 370, decolando da 190, com primeira curva esquerda, após a decolagem, no perfil da Pucajamo, Aracaju. Após 7, conforme a nota do plano. 5003 transponder, 198 é o controle para o Gono 620 na posição 4. Gono 5, Oscar, Gilete, X-Ray. Outra nova voa, extremamente de ação, será da bom, se deixa uma 050. Mais produção, se tem que ter uma relação chegada. Utilizado na EMA, tem a direita, 6314, para o seu deslocado. Para ingresso.

5 aguarde para mim, aguarde, 097, com Uno 83 a bordo, alternativa Porto Seguro, 3 horas de pista também. Uno 097, livre o táxi, e a... Patiúmo, Índia, ponto espera da 10, Tony, 18, decimal 95, ajuste 10, no 1, boa viagem. Ponte, Patiúmo, Índia, 2295, ajuste 10, no 1, gol 097, boa tarde. Oi, Menage, autorizado Renage, após a posição pelo direto que é dito 366. Irmã, gol no 869. Pois no pelo, é a vitrine ao pé. 366. Gol no 869, compensa no seu controle. Chegando a 210, acionando a identificação, chegando na área, desce em montanha nível 050. 050, a oportunidade de uma parte de uma base da etapa. Ele foi chegando hoje na 290. Na 290. É, só logo no 097, tem um problema aqui, o trator que errou, não consegue soltar. O colega com o passado de segurança aí, só gente, o 097 só reporta quando pronto para o táxi. O 169 está livre o táxi até o ponto espera. Via Índia, no ponto espera, estou em 1-1-8-9-5. Livre o táxi, via Índia, 3-9-5, já por aí, agora, 169. O controlador, espera a posição lá, já está na descida. Gente, no 620, aguarde. Agora. Forma a gravação, forma a controle, rolando para a diferença para a canha. Oxana 314, centro Recife 12545, secundário 12685. Recife, Recife, Recife, Recife, Oxana 314. Boa tarde, azul 4144, solicita o 340 para confins, Castelo Romeu. A 01. A 01, 2133, bom com 869. Tudo isso em grau, Júlio Segurante. Ok, cabeceira deslocada, está autorizado a olhar e decolar, bom 169. Confirma a saída, Júlio. Saída Arbor, Elefa, Alfa, Bravo, corrigindo. Alfa, Romeo, Bravo, Oscar, Romeo, Arbor, após Elefa. Gente, 340 para Confins, de volta ao Zé, Mercosul, nossa direita, saída Arbor, Elefa. A pressão 21, 5032, transponder 19, 842, 4144. 4144, repata pronto, feedback. Vai chamar para pronto. O gol na 097, está pronto, cuidado. Thank you. realizou 8 gols, ativando a identificação cheira da Mari, disse que mantém a 050. 050, tá, 3682. Ajuste número 09 no bom voo. E a Índia, 1895 da Torre, 1011, obrigado, um bom fim de semana. No 097, segue o Boeing da companhia, no ponto de espera, Torre 1011, 095, boa viagem. Segue o voo, ponto de espera, 1095, boa viagem, 097. Está 3145, segue o Boeing da Gol, o segundo Boeing da Gol até o ponto de espera da 10, quando lá a Torre 1, 1, 9, 5, 5, então é uma boa viagem, ajuste no 0, no 1. Radar, saída da Elcida e mantenha 360 voando Leda. 360 voando Leda com 1169. E 11, decola da 190 agora na 62. A CA está presente, tem condição de acompanhar a linha da estrada do Corpo, tem conhecimento dessa estrada? Afirmativo, senhor, vai na vertical da estrada do Corpo, o CA. Vertical da estrada do Corpo, aguardando instruções para cruzamento do campo, a gente tem uma aeronave da Gol, que vai iniciar a decolagem agora da 1-0, está com curva à esquerda, na saída da Puca, vai para Recife. Então, mantém a linha da estrada do Corpo, 500 pés. Ciente, já liberou o litoral aqui para a estrada do Corpo, o Bravo CA. Ciente. Manter o 1-0 a partir da pista da cabeceira deslocada, agilizando manobras via Charlie. É, está alinhado deslocado com 1-0, mas... Afirmativo, agilizando via Charlie. 62-0, sim, para 2000 pés, para o 0-0-7-6, 1-0, reporta no localizador. Alô, R nave pista 1-0 visual com a pista, senhora. Gente, foi informado para chamar a Torre Salvador em 28.95. Vai chamar agora 1-8-9, não recebemos, ok? Sim. Controle Gol 1-6-2-0 decolou, boa tarde. 1-6-2-0, boa tarde, contato radar, saída Puca, sul para o 370. 370 na Puca, Gol 1-6-2-0. 080 nível, decola da 1-0, primeira curva à direita, na saída agora, após direto. Aciona 5007 no transponder, o controle 119.8. 37 aproximação. 7169. Zero em questão, está acompanhando a linha da estrada do Coco, paralela à piscina 02. 7, né? Passa para o pushback. Para 3 metros, hoje, chama 0911. Vento 090 graus 129, hoje chama 09. Desde o posto de chama 0911, com 1869. Azul 4206, boa tarde, sistema de identificação chega da mar e você mantenha 4 mil pés, sem restrições de altitude, informa ajuste 1011. Preciso manter essa chegada, eu vou dar uma projeção. Valeu, eu vou 1097. Decolagem da 1-0, retaguarda do tráfego na Curtíssima, cruza o campo e sobre o farol de Itapuã chama controle, 1198. Afirmativo, senhor, vai cruzar na retaguarda do tráfego, o braço já já. Para boa, chega da Mário, disse mantenha 050. 050, Mário. Diz o número 0, reduzindo para 250 mais. Turma 169, centro Recife, linha 951, secundária 13395. 351-3395, boa tarde. Do 5 Alim mantém via Charlie, cabeceira deslocada. Alim mantém via Charlie, cabeceira deslocada, 3-1-4-5. Obrigado, sem instruções. Obrigado. Direito no 211 no solo 53. 211, boa tarde. Tá. Salvador, o braço é aberto, o local está aí na sua escuta. Presente já, direto na proa do Del Rey, chama controle 198, o braço é aberto. Via Alfa, é para a Alfa é a da Juliette. Olha, está estabilizado no localizador da 0-5. 0-5, torre 18.95. 18.95, da 0-5. 3-6-18, desse cara 2010, o traseiro Léo se reporta no curso do localizador e ajuste permanente. 2000, reportará no curso com 1011, está 3-6-2-8, obrigado. Azul 4206, autorizador Renato, pista 1-0, após a posição ETAP, direto para o serviço 366. Após ETAP, serviço atual 368, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, não tenha chegado após o posto ETAP caso de Regis, autorizando o serviço 368. Afirmativo, após o ETAP, então, está presente essa curvada esquerda do 368. 2065, da presente com o serviço 368, estamos no número 3 na aproximação. Zero no 1. Livre pro zona 1-0. Decolado ao Lajo 8000, Lajo 62, 145, decolado ao 54, chama o controle 1198, bom voo. 198, bom voo. Controle Salvador 31, Matinho Franco, Regional, boa tarde. Fica no 45, voo, contato radar, segui mantenha 3600 da Elva, Lido. Mano Lido, dá presente, 360, tá, 3145. Para você, a senha confirma? Está com o bom, está. Chegou 1620, chama Recife em 12545, causa negativa em 12685. 2545, causa negativa 2685, boa, 9620. Boa, 9097, Recife, 1288, alterna 1260. Ingresso Juliette, gate 62. Juliette, gate 62, boa noite, 69. Chapa 2, 5, 10, 11, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, mesmo ali, mas tem a deslocada do 14-4. A partir da Charlie. Principalmente vai manter o ponto de espera. É, é fantástico. Mas o 4-1-4-4, quando for alinhar, vai alinhar via Charlie, tá? É, tem mais coisa. 4-1-4-4. Boa tarde, 3628, final da 1-0. Ele de pouso, pistão 0. 090 graus, 129, ajuste no 09. Telefone 0611, 3622. Suba e mantenha nível 340. Tabor 340, 4144. Passar o 366, visual azul 4206. Futuro 18.95. 18.95 azul 4206. Fusão 90, desce para 2003, aprovado LS, porta com um localizador e desce velocidade para 2009. 209, desce 2010, 3190 para o localizador. Entre 145, centro Recife, 1251, secundária 13395. 1251, 3395, gráfico. Fizendo 90, tráfego 2000, eu vou sobre a posição do Neco 03, meu teste para 2500, Neco 90. Fizemos 90, tráfego na posição de 1 hora, 10 milhas, mantendo 2.500 pés, André, 90 sobre a posição 2. Ok, ele prossegue para a ponta também? 01 na aproximação com 2.0 mais de ground. Ok, entendi. Tá, 3.0. Prazer, você vai para o carro confirma? Para uma pequena de pés. Isso, de pés, escuro do controle, graças a Deus. Decolado 03, controle 198. 198, 4206, livre pouso, pista 90, vento 090 graus 14, nós ajuste na 014. Confirmando, 10, 11 no ajuste. 10, 11, livre pouso para 10, azul, 4206. Aí, já está com 180 nós. A gente quer o resultado para a aproximação final. Que grata. Go ahead. Four left, 2217.